πάτη και έχει μαθαίνει για τη γουλιάρη και τη γουλιάρη και μεγάλο γουλιάρη να είναι. poder divulgar o que quiser. Para três meus pais, que me dá mais Thank you. 220, Dagestan, Fox, e Alfa reportando para o Taxi GDS. Fox, Alfa reportando para o Taxi GDS, o 9. Cargo 9000, passa 1700, Fuca. Unidade 000, campo radar, telefone número 490, direção da pista. 490 via Fuca, eu vou 9000. Zero, zero, zero, um, dois, zero, nove, cinco. passou para mim, meu 360, deu tudo aqui tão longe. Pode ligar direto a gente. 360, deu tudo aqui tão longe. Está presente, está presente a sua. Alpha 125 Edition Miami, Alpha 125 Edition Miami. 118.185. Charlie, bom dia. Informação Delta com Charlie. Transporte. Coral 087, autorizado para Brasília e a alta do toque de fogo. Nível 400. Decola piscina 0, curva direita na água 1, transição elétrica. Transponder 5047, passando pelo controle de Salvador, 120.8. Eagle 347. Saída Arbor 1, transmissão elétrica. Transponder 5467. Frequência do controle Salvador 120.8. mais a... São... Passos a milhas, mas... 9001, contato radar na decolagem, dia 6 de São Paulo, sobre o antênio de voo 380. Autorizado, ascensão 380, São Paulo, voo 9006.